plantão. Glock na mão, brisou na pegada, bigode de ladrão. Rebola na frente, vai te tomar pentada. Entra no carro, dá uma mamada. Adrenalina é na multistrada. Cola por vista, baile não moia. Mas é canalha, suas amigas sabem. Roda na banca e faz menagem. Queda pra track de luxo, manda, manda o book. Banca é de vagabundo, compro o que eu gosto. Costa de graça que eu faço gozar. Conforto e poder, quem vai negar? Pode colar se os amigos aprovar. Pode beber, pode chapar. Pode chapar. Naipe de artista, pique jogador. Nível de B-King, lembrou quem eu sou. Quer dar pro Kian, não vai explanar. Vai dar pro Vino, mas não vai gamar. Naipe de artista, pique jogador. Nível de B-King, lembrou quem eu sou. Quer dar pro Kian, não vai explanar. Vai dar pro Vino, mas não vai gamar. Fodo ela tão bem, é que ela sempre me diz rei, nunca me diz um goodbye. Dindo pra ser minha baby. Só que hoje eu não tô afim de ser pai. Essa é minha way, senta no RV me pedindo mais. Quer saber se eu sou de gang, posso dizer que não vive super hype. Digo ok, já vem, só bad bitch quente. Sabe que eu sou savage, pede pra que eu goze dentro, lento é o jeito que prefere. Baby, pega seu copo, joga esse M, tira essa roupa, sei que cê quer fuder. Estúdio é hack, ela só quer privê. Gasto com ela, tô nesse meu cachê.